Continue conectado com o Senhor. É uma guerra, meu irmão. É uma guerra. Shekaraba suki eri andarabanas. Orianaralaba suki eri andarabanabanas. Xaralaba suki eri andarabanabanas. Queridos, nós somos abençoados pelo Senhor. Todos os dias Ele nos abençoa. A Bíblia fala que a bênção do Senhor está sobre nós. A bênção do Senhor, ela está sobre nós. Mesmo antes de nós nascermos, Ele já tinha nos escolhido. Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele já tinha um propósito estabelecido para nós, antes mesmo de nós existirmos. E isso é uma bênção. Antes de você existir, você já era abençoado. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E por isso que nós não somos consumidos. E isso é uma bênção de Deus sobre nós. Então quando você acorda, todas as manhãs você já acorda abençoado por Deus. Checarabaná, que ele andarabanás. Excesso de luta não é ausência de bênção, porque a bênção do Senhor está sobre nós. Querido, nós temos uma casa para morar, muitos têm carro, nós trabalhamos, nós estamos aqui, ó. Até aqui o Senhor nos ajudou. E isso é uma bênção. Não tem ninguém internado aqui. Não tem ninguém desnutrido nesse lugar. Não tem ninguém rastejando aqui. Isso é uma bênção. Nós somos abençoados. Se tem uma coisa que não falta sobre as nossas vidas, é a bênção de Deus. Adão e Eva, eles tinham o jardim do Éden. E isso era uma bênção. Era uma bênção. Deus, Ele criou um lugar para que Ele pudesse se relacionar e ter comunhão e abençoar Adão e Eva. O Jardim do Éden, ele era um lugar de relacionamento e de intimidade. Toda a criação, Deus, Ele criou todas as coisas para nos abençoar. Porque desde o princípio, Deus, Ele queria criar o homem. Então Ele disse, eu vou criar um lugar para que o homem pudesse habitar nesse lugar e ele pudesse ir até aquele lugar e se relacionar com o homem. E ter intimidade com o homem. Então Deus, Ele criou a terra. E Ele plantou o homem ali no Jardim do Éden. E ele colocou o homem naquela terra, naquele lugar que ele criou, para que ele pudesse se relacionar com eles. A terra, o Éden, ele era um ambiente favorável para que o homem pudesse se relacionar com Deus. Era um ambiente favorável. E um ambiente que era propício para que o homem pudesse frutificar. Porque Deus, ele criou o homem para dar frutos. Ele criou o homem para frutificar. Então você percebe que Deus, ele criou todas as coisas favoráveis ao homem, para abençoar o homem, para que o homem se relacionasse com Deus, para que o homem tivesse intimidade com Deus, para que o homem frutificasse na terra. Só que eles resolveram abrir mão disso. Eles trocaram a presença de Deus pelas bênçãos de Deus. Eles preferiram as bênçãos do que a presença. E aí eu entendo que o ambiente favorável é um ambiente de um ambiente do reino de Deus. É um lugar de comunhão, de intimidade, de obediência e de bênção de Deus. Esse é o ambiente do reino de Deus. Agora, a bênção de Deus nós já temos. Nós temos a bênção de Deus. E o que nos falta então? Falta nós sermos mais obedientes e termos mais intimidade com Deus. Porque assim nós vamos atrair o céu na terra. Porque assim nós vamos estabelecer o ambiente do reino de Deus aonde nós estivermos. Porque a bênção nós já temos. Só que o homem, ele insiste em buscar a bênção de Deus. E eles mudaram o ambiente quando eles desobedeceram. Quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, eles mudaram o ambiente. Então você percebe que eles foram tirados do Jardim do Éden. Então o ambiente onde eles se encontravam já não era mais o mesmo. Por isso eu entendo que sou eu que tenho que mudar o ambiente. É só eu que mudo o ambiente. Sou eu que provoca em mim um ambiente depressivo, um ambiente de tristeza, um ambiente de angústia. Somos nós que mudamos o ambiente. Porque o ambiente, ele é feito daquilo que eu me alimento. Adão e Eva, eles se alimentaram do ar, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por causa disso, eles mudaram o ambiente. Então, aquilo que eu me alimento é que vai mudar o ambiente em que eu vivo. E isso tem a ver com a forma como eu conduzo a minha vida. Se eu me alimento de coisas espirituais, eu vou mudar o ambiente para um ambiente do reino de Deus. E se eu me alimento de coisas deste mundo, desta terra, eu vou mudar o ambiente em que eu vivo, de um ambiente natural desta terra. E é por isso que nós perdemos o nosso propósito. Por isso que nós nos perdemos no caminho da nossa caminhada com Deus. Por isso que nós, muitas vezes, andamos e desviamos os nossos caminhos. Porque nós estamos nos alimentando das coisas erradas. Eu preciso mudar o ambiente. Nós somos criados para dar frutos. Sabe? Deus, Ele criou a terra. Deus, Ele criou todas as coisas, as galáxias, as estrelas. E Ele criou a terra. E a terra, ela faz parte de um sistema solar. Não é verdade? E se a terra, ela gira em torno do sol. E ela gira em torno de si mesma. Ok? Todo mundo aprendeu isso na escola, não foi? Só que se a terra, ela ficar um pouco mais próximo do sol, ou ela ficar um pouco mais longe do sol, ou ela mudar a velocidade da sua rotação, ela vai ser um lugar que não vai ser possível nós habitarmos nela. Então veja que Deus, o Espírito Santo, ele pairava sobre a face do abismo, na criação. Então Deus, ele dizia, haja luz, e aí acontecia luz. Então Deus, ele liberava uma palavra, e a terra, ela produzia os seus frutos. Nós vimos que o homem, ele é fruto da terra. Então se a terra, ela se desalinhar, ela não vai mais poder produzir frutos. E assim é conosco. Se nós estivermos desalinhados, nós não podemos produzir frutos. Porque eu só produzo frutos se eu estou alinhado com a vontade de Deus. Você vê que até a terra, ela é uma bênção para nós. Porque quem é que sustenta a terra girando em torno do sol? Para que ela não saia do lugar e para que a gente não morra? É Deus. E isso é uma bênção. Você percebe que toda a criação, ela está alinhada com a vontade de Deus. Meu irmão, o lugar em que você vive não é ruim. O planeta Terra, ele não é ruim. Ruim somos nós. Ruim é o nosso coração. Ruim é o homem. É o sistema. Mas esse lugar em que Deus criou, ele nos deu para nos abençoar. O lugar onde você mora, ele te deu para te abençoar. A igreja onde você está, ele te deu para te abençoar. Todos os lugares que você está, Deus, ele te colocou ali porque ele quer te abençoar. Ponha isso na sua cabeça, que você é uma pessoa abençoada. Aleluia. E sabe, ele que nos criou para dar frutos. Quando a gente começa a falar de fruto, muitas vezes a gente pensa de coisas grandes. Ah, eu vou dar fruto no meu ministério, então eu vou ganhar, eu vou montar uma igreja e vou colocar dentro dela 5.000 membros. Ah, eu vou dar frutos no meu trabalho, eu vou ser presidente da instituição que eu trabalho. Então a gente começa a pensar em coisas grandes, muitas vezes coisas inatingíveis. Mas sabe, o primeiro fruto que eu preciso dar é não pecar. É simples, não é nada muito grande e nem muito complicado, é simplesmente não pecar. Jesus, ele chegava na frente de um cidadão e ele falava assim, ó, perdoados estão os seus pecados, seja curado, agora vá e não peques mais. O meu primeiro fruto é não pecar. Porque assim, eu vou estar alinhado com a vontade de Deus. E aí eu vou começar a mudar o ambiente em que eu vivo. Eu não estou falando de coisas circunstanciais. Eu não estou falando de falta de lutas e problemas. Eu estou falando de ambiente. Agora tudo depende da direção que eu estou indo. Tudo depende da rota que eu estou seguindo. Porque a Bíblia me ensina que Deus, ele faz nova todas as coisas. E aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Então, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Então, assim, eu preciso parar de pecar. Eu preciso mudar as minhas atitudes e os meus comportamentos, que eu preciso parar de pecar. Quem mentia não minta mais. Então eu fazia algo e eu já não vou fazer mais. Isso é dar fruto. Esse é o primeiro fruto que Deus quer que eu dê. Não pecar. E se eu não pecar, eu estou alinhado com a vontade de Deus. E aí eu mudo o ambiente. E aí eu consigo chegar no meu destino. E aí eu consigo continuar indo para a direção pela qual Deus quer que eu vá. Sabe? É uma transformação, é uma mudança. É como eu estava ministrando aqui com os casais no sábado, e deixou o homem ao seu pai, a sua mãe, e se uniu à sua esposa e se tornou com ela uma só carne. Então ele era uma pessoa e ele passou a ser outra pessoa, uma só carne. Então eu até dizia assim, ó, que talvez quando eu casei com a minha esposa, eu era uma pessoa e eu casei com ela para ser outra pessoa. E talvez, muito provavelmente, eu ainda não sou aquele quem eu deveria ser. E a Bíblia me ensina que Jesus, ele falava assim, Senhor, eu quero que eles sejam um comigo. Assim como eu sou um com você. Então percebe que você era uma pessoa e aí você veio para Cristo, você se tornou um com Ele. Então você era alguém e você se tornou outra pessoa. E como eu disse, muito provavelmente nós ainda não somos aqueles pelo qual nós deveríamos ser. Porque nós estamos o quê? Buscando as bênçãos de Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque se eu preciso dar frutos, só que eu não dou fruto, porque eu não mudo, porque à medida que eu frutifico, eu mudo. Então se eu não mudo, então eu não estou dando frutos. Só que eu estou aqui. Só que eu ainda continuo buscando a Deus. Ora, se eu busco a Deus para não dar frutos e não mudar, o que, que eu quero dele? Eu quero as bênçãos. Talvez declaradamente a gente não chega aqui: Senhor, eu vim aqui buscar aquilo que é meu, só que eu quero viver a minha vida. Como tem muitos que fazem isso. Não querem saber de mudança, não querem saber de transformação. Mas eles vêm aqui, eles vêm buscar. Me abençoa, me abençoa. E muitas vezes nós estamos dessa maneira. Porque se não há mudança na minha vida, se eu não tenho dado frutos dignos de arrependimento, mas eu estou aqui, ó, eu estou aqui buscando, eu estou aqui, então o que, que eu quero de Deus? Eu quero a bênção de Deus na minha vida. Porque se eu estou aqui buscando a presença de Deus, com certeza haverá mudança na minha vida. Eu sei que algumas coisas elas são difíceis de mudar. Ninguém muda de um dia para a noite. Algumas coisas elas levam tempo. Elas levam tempo. Você precisa ter um entendimento, Deus. E às vezes a gente não consegue chegar nesse entendimento. É difícil, é uma batalha, é uma luta. Mas meu irmão, do início de janeiro para cá, até hoje, alguma coisa precisava ter mudado na minha vida. Porque senão eu só estou buscando a bênção de Deus. A forma como eu me posiciono mostra como está meu coração. Mostra exatamente aquilo que eu tenho buscado. Porque Adão e Eva, no jardim, eles se esconderam de Deus. Lá no deserto, quando Deus, ele veio no Monte Sinai, ele disse, ele chamou Moisés, o povo não quis ir até a presença de Deus. Eles tiveram medo. E eles falaram: Moisés, vai lá você. Nós vamos ficar aqui, nós estamos com medo. E depois você vem e traz aquilo que Deus tem para nós. Nós não queremos a bênção. Nós não queremos a presença, nós queremos a bênção. Então se eu me escondo de Deus, eu estou sendo que nem Adão e Eva. Eu estou fugindo da presença. Porém, eu quero as bênçãos de Deus. E não é tempo de nós nos escondermos. É tempo de nós rasgarmos o nosso coração na presença de Deus. Porque, querido, você é uma pessoa abençoada. Se tem alguém que é abençoado aqui, somos nós. Somos nós. Então é tempo de nós rasgarmos o nosso coração e não nos escondermos. E não ficar só esperando que as pessoas venham trazer as bênçãos de Deus para nós. Mas nós precisamos dar a nossa cara a tapa na presença de Deus. Senhor, eu estou aqui, ó. Pode tirar tudo de mim, mas só não tira a sua presença de mim. Eu não quero mais nada, Senhor, eu quero só a sua presença. Eu quero a sua presença. É tudo o que eu preciso, é tudo o que eu tenho. É tudo o que eu quero. Ah, Deus, eu já sou abençoado demais, Pai. Muda o meu coração, vem, Pai, vem. Muda o meu coração. E assim eu vou mudando o ambiente. E assim eu vou mudando o ambiente do meu interior. E aí eu vou mudando o ambiente da minha mente. E aí eu vou mudando o ambiente do lugar que eu trabalho. E aí eu começo a ser um catalisador da presença de Deus. Aleluia. Sabe? Eu aprendo também com o filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele não queria saber do pai dele. Ele queria saber da herança dele. É um filho na presença do pai, buscando a sua herança. E ele falou: pai, me dá a minha parte. Me dá a minha parte. Eu não quero mais ficar com você. Eu quero levar o que é meu. E quero viver a minha vida. Mas eu sei que tem dia que nós acordamos dessa maneira, não é verdade? Quem já acordou assim? Que nem o filho pródigo. Senhor, eu não quero mais nada. Eu não quero estar contigo. Eu quero viver a minha vida. E a gente acorda assim. Tem dias que nós acordamos um filho pródigo. E a gente quer pegar o que é nosso e ó, na linha. Mas uma coisa interessante é que o filho pródigo, ele atraiu a bênção do pai quando ele voltou para a presença do pai. Que coisa interessante, né? Então ele saiu, ele foi embora e ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. E quando ele voltou, ele falou assim: ó, eu não quero mais nada, eu só quero estar aqui. Pode me colocar como um dos seus empregados aqui. Eu não preciso de mais nada, eu só quero estar aqui, pai, contigo. E quando ele voltou, o que o pai dele fez? Mandou fazer uma festa, servir uma mesa. E quando ele volta para a presença do pai, sem querer a bênção do pai, ele atrai a bênção do pai. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela está sobre nós. A única diferença, meu irmão, que às vezes algumas bênçãos não chegou até você ainda. Porque Deus, ele nunca vai reter aquilo que é nosso. Ele apenas segura. Porque se ele te liberar, você vai se perder. Porque se você aquele dia acordou um filho pródigo, você vai embora. Em contrapartida, nós temos o irmão do filho pródigo, que ele estava na presença, ele continuava com o pai, porém ele não sabia desfrutar da presença do pai. Porque ele falou assim: poxa, você nunca fez uma festa para mim, e ficou lá todo emburradinho. Ele não estava mais filho. É tudo seu. Você tem bênçãos aqui, olha aí, escolhe aí, pega aí, bem. Então às vezes ou a gente é o filho pródigo, ou às vezes a gente é o irmão do filho pródigo. Ou a gente quer pegar tudo e ó, vazar. Ou a gente está aqui e não sabe desfrutar, e fica reclamando, e fica reclamando, e fica se lamentando, e fica sempre achando que precisa ter mais e mais, eu quero mais. Mas é só você desfrutar. Muitas coisas são mais atraentes que a presença de Deus para nós ainda. Muitas coisas. Sabe que eu aprendo também no na passagem de de Jesus e a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela ia lá no poço e ela ia retirar a água do poço. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele precisava passar por Samaria. Vamos ler lá em João 4, é melhor. Na verdade, eu nem li a palavra ainda hoje. Então vamos ler aqui. João capítulo 4. Diz assim no versículo 1: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto a herdade de Jacó tinha dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, olha só, para a gente entender. O samaritano, ele era um judeu. Mas ele era uma classe de judeus separada dos demais judeus. Porque eles se envolveram. Eles se misturaram com os povos da terra. A Bíblia fala no Antigo Testamento que Deus, ele sempre falava para os judeus não se misturarem com ninguém da terra. Eles não podiam se casar com ninguém da terra. E os samaritanos, eles se misturaram. Por causa de uma história, de um monte de acontecimentos lá, que não vem ao caso agora, eles se misturaram. Então, o que houve? Os judeus, eles pegaram birra dos samaritanos. Então, eles não consideravam eles como filhos de Deus, como povo de Deus. Por isso existia essa rixa entre eles. Então, olha só, a mulher samaritana, ela vai ali no poço de Jacó, que era a herdade de Jacó para o seu filho José. Então, a mulher samaritana, ela estava desfrutando de uma herança. E aí Jesus fala: eu preciso ir para Samaria. Por quê? Porque tem filhos desfrutando da herança sem conhecer o Pai. E ninguém desfruta da herança sem conhecer o Pai. Ninguém desfruta da bênção sem conhecer o Pai. Porque a herança sem o Pai é apenas um poço de lamentação. Aquela mulher samaritana, ela vivia brigando, se lamentando. Tanto é que ela falou assim: meu, você é judeu, vem pedir água para mim, cara. Ficou brava com Jesus. Porque a vida dela era essa: brigar com os judeus. Mas sabe, nós precisamos tirar a divisão de Samaria. Porque na hora que nós buscarmos a presença do Pai, não vai mais haver divisão no nosso coração. Porque Samaria significa, ela simboliza a divisão dos filhos de Deus. Então são filhos que estão buscando a herança do Pai, mas não querem nem sequer conhecer ao Pai. E nós precisamos acabar com a divisão de Samaria. Nós precisamos tirar a Samaria do nosso coração. Porque nós não precisamos ter divisão dentro do nosso coração. Eu começo a buscar a bênção de Deus porque existe uma divisão dentro do meu coração. Porque o meu coração, ele ainda está dividido. Só que o meu coração, ele precisa estar totalmente entregue nas mãos de Deus. Nós precisamos conhecer o Pai. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus. O reino de Deus, ele é um reino, não é um reino de onde nós buscamos coisas. O reino de Deus é um lugar onde nós partilhamos as coisas. O reino de Deus é um lugar onde nós desfrutamos das coisas. Não é um lugar onde, que nem um supermercado, onde eu vou lá e pego aquilo que é meu. Eu preciso dar frutos. E frutificar, ele é multiplicar. E é assim que funcionam as coisas no reino de Deus, através da multiplicação. Porque quem quer buscar, quem busca bênção, quem quer bênção, quem quer bênção, quem quer bênção, não compartilha nada. Não consegue oferecer nada para ninguém, porque a pessoa é egoísta, ela só vem aqui, ela só quer ir lá no poço e pegar a sua água. E ó, não vem falar comigo. Mas Jesus lá no deserto, ele me ensina como que funcionam as coisas no reino de Deus. Existia uma multidão junto com Jesus. E os discípulos falaram, olha, vamos dispensar eles aqui porque eles vão morrer de fome. Já está anoitecendo. E eles precisam comer essa multidão. E Jesus falou assim para os discípulos, olha, dá vocês a eles de comer. Mas Senhor, como é que nós vamos alimentar essa multidão? O que é que vocês têm aí? Ah, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus, ele começou a repartir os pães e os peixes. E aí sabe o que Deus fez? Ele multiplicou. Porque Jesus, ele não multiplicou os pães e os peixes. Ele partiu os pães, ele compartilhou. E quando eu faço isso, Deus, ele vem e multiplica. Agora, se eu quero as bênçãos, quando é que eu vou partilhar? Como é que eu vou repartir com alguém? A Bíblia me ensina que eu preciso ser uma bênção. A questão não é as bênçãos, é eu ser uma bênção. Então, quando eu estou repartindo, eu estou sendo uma bênção. E aí Deus, ele vem e multiplica. Só que o problema é que o nosso coração está dividido. E nós queremos as coisas de Deus. Nós somos cobiçosos das coisas de Deus. Existe uma cobiça no nosso coração. Eu preciso pagar a minha conta. Eu preciso comprar a minha casa. Eu preciso conquistar isso. Eu preciso conquistar aquilo. E a dinâmica do reino de Deus é outra. Não é conquista. É partilhar. É assim que funciona no reino de Deus. E nós precisamos buscar a presença de Deus. Agora eu te pergunto, para quê e por que que você quer aquilo que você tem pedido? Por que que eu quero um emprego novo? porque eu quero trocar de carro. Por que que eu preciso comprar um sapato novo? Para que que eu quero comprar a minha casa? Eu preciso pensar nessas coisas. Porque todas as coisas elas são bênçãos de Deus para as nossas vidas. E eu preciso saber o que que eu vou fazer com a bênção de Deus na minha vida. Porque muitas das bênçãos de Deus que Deus tem me dado estão guardadas e empoeiradas lá dentro da minha casa. E tem muita gente passando necessidade. E eu estou guardando a bênção de Deus lá no meu guarda-roupa. Então eu preciso pensar, eu preciso perguntar, eu preciso analisar. Por que que eu quero a bênção de Deus? Será que é para dar frutos? Será que é para compartilhar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça.